05, approved taxi on the ground at 16. On April 5, leave front. Posição 1-1, formação Índia para Guarulhos. Guarulhos, prepare Dael, aguarde de cópia, o TAM 3663. Dael, aguarde a cópia, TAM 3663. Direito do solo, 2-1 acima 1. 2-1, 1, boa noite, sou 9-1. Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, por 3, boa noite. Não. 3663, copia? 663, copia? Falando Guarulhos, 340 autorizado via Amplitude 10. Levado a pistão 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 119, decimal 35, controle, 5421, transponder. Autorizado Guarulhos, 340, Amplitude 10, curva direita da 10, Dael Leda Motiva, aciona 5421 e na saída 119-35, TAN 3663. Correto, chame para pushback acionamento. Obrigado. Autorizado via Amplitude 10. Levada a pistão 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Mótica. 11935 controle, acione 5426. Desculpa, só não copio o nível autorizado, Guarulhos, da El, Leda, Mótica, 1935-5426. 360, nível autorizado. Exato. Agora chame para pushback seu nome. Azul 2772, informação Juliette da Porto Seguro. 2772, Porto Seguro. Qual cópia? Afirmo. 2772, Porto Seguro. 180 autorizado via Golf 677, de fala da 10. Primeira curva à direita, saída Coral. 11935, controle 0264, me transponde. Seguro 180, via Golf 677, decola no zero, curva direita no perfil do Coral, aciona 0264, chama o controle 1935, azul 2773. Correto, chame o ponto de beijo, finalmente. Tupã 3663 no 111 para pushback acionamento. Autorizado, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi Tupã 3663. Torre Salvador, bom dia, gol 1184, passando o dono avistado. Gol 1184, bom dia, autorizado, pouso, destino 0, vento 120 graus, 09 mais. Livre, pouso, 190, gol 1184. Alterna Galeão, 3 horas e 42 minutos para o táxi. Obrigado, minha baixa na Índia, na ponta de Gantô, em 1995, ajuste no 017. Estado 1019, está autorizado táxi Pátio, Índia e Bravo, ponto de espera 118-35, UTAN 3663. Solo 32, direito no 211. Direita 211, 94. Alô, Salvador, gol 1184, livrou na Cisco. 1184, pode ser de alta, pontinho de 2 Alfa 3733, Congonhas, 3602 de autorizado, pronto 4. 63, 1184, ingresso de Juliette, Portão 4. Juliette, Portão 4, 1184. 3377, obrigado para São Paulo, Congonhas, jogo de voo 360, via Amper do 10, tempo básico, após o Amper do 16. Belo Horizonte com foto. Decorada aula 0, curva direita no perfil da Dael, visita, forte. 5427 transponder, controle 119, sinal 35. É, Dael lenda o quê? Qual que é a transição? Ótimo. Ótimo. Autorizado 360, Terapia Zulu 10, Cubá, Zulu 16, Belo Horizonte, Chamode. Depois saída curva direita da El, Leda Motiva. 5427 transforma 1935, controle. 3733 correto, chega pronto no confirmou então. 01. Chega bem, chega. 3, decola ao 38, chame agora o controle, 119, decimal 35, bom voo. 1935, dê um bom dia, 3663.

reserva Bob, 3 horas e 30, alterando na Vitória. Solo copia o POB. 4-0, Bob. Parte 3, 1 no Índia, Ponte Velha, 895, 2019 na Justiça. Boa viagem, 2772. 10, 1 no Índia, Ponte Velha, 895, boa, vamos trabalhar também. Então. Segunda Paeco, bom dia. Confirme só horário do plano. Plano sistema e champanhe forte. Acionamento por conta e aguardando cópia o do papel. 9, aciona o código 5427 e chame o controle 5427, chame o controle 119-935. 5427, chamando 1935, uma boa. Salvador, bom dia, gol no 621, cruzando 1500, a final da... Salvador, bom dia, gol 648, meia milha de dona. Né? 648, continua a aproximação, aguardando, está ali. Agilizar e decolar assim que autorizado pela torre? Quando autorizado? 319 na torre. Senhora, estamos disponíveis para colar de imediato. Ah, tá ok, obrigada. Só mais alguns instantes, já autorizo o seu alinhamento. Torre Salvador, bom dia, o Channel 6250 estabilizado em LS X-Ray. Channel 6250, continue a aproximação, aguardando pista livre e a rolagem do Airbus da companhia. Aguardando, 6250. Na Lima tem pistão no zero. Channel 6311, não alinhagem, de decolagem, vento no 40 graus, 109. Decolagem, Channel 6311. Alfa, operante, 2 Juliette, do 648. Aproximação, aeronave da companhia já iniciando rolagem. Continua apresentação, aproximação, 62. Bom dia, Azul 2772, mantenha o ponto de pé. Curva direita, azul 10 5445, 6935 3 5 reto, pronto, no 10, respeito a meta. Bora, portão. Era 648, Alfa Juliette, portão 1. Alfa Juliette, por 1, no gol no 648. Dois a linha e mantém pressão no zero. 2850, solo ao 59, libera direita, solo no 211. Direita 1211, posta na 6250. Estacionário 6250, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Estacionário 6250. Ainda não, estou na dependência somente do código transponder aqui do Centro Recife. Só mais 2 minutos para copo. Ok, agora. 772, decola ao 01, controle 11935, bom voo. 0935, boa. Chanel 6250, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, Chanel 6250. Voo 9098, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do apoio da viagem da guarda, vai parquear a sua direita no 2. Insiste em táxi. Oi, Matheus. Em coordenação, pode chamar para o táxi ou 9098, para Chanel 6250. 90-98. Prossiga. Houve entrevista aqui de última hora e vamos chamar novamente para o pushback. Gente. Autorizado via ordem do plano de voo. Decola da onda 7, curva direita no corredor axé, inicialmente restrito a 1000 pés até o farol da barra ou a liberação do controle. 5465, transponder, 119.35, controle Salvador, Zulu, Papai Eco. Confirme somente parte e poder. Tirando único a boa na bata, treinamento taxa de decolagem 1895, ajuste 1019, uma boa viagem, do Papai. Taxa Tata Taxi, Romeu, chame lá para ingresso. 8, no 3, para o pushback, entra na meta. Exato, sempre taxa. E vai chamar para o taxa, 90-98. Portão 10 autorizado, chame taxa. Autorizado, chamada para o taxa. Paeco, autorizado ingresso e decolagem pista 17, vento 120 graus, 109. Quatro, cinco. O papá Eco, decola ao 09, controle 119, decimal 35. Por favor. 119-35, do papá Eco. Salvador, bom dia, TAM 3896, uma milha para o externo, baixou e travou. TAM 3896, pouso autorizado, pista 10, vento no 40 graus, 109, informo tráfego à direita, um no meu pés, o meu Vitor 10, mantendo a linha do litoral sul, não interfere com a aproximação. Livre pouso, o vento permanece no 40 com 109. Livre pouso 10, não aviso tráfego, tá ciente, TAM 3896. Ponte espera 1895, 1019, Lajus, boa viagem. Direita aí, 1895, 1018, gol 9098, obrigado. Vitor Lídia Juliette, ponto 4. Olá, Luca, Uru Lourenço, 1000 pés, decola 17, curva direita, foi do Axé, e a 160, o controle de 35. Chamamento táxi e decolagem, chame a torre 1895, ajuste 1019, uma boa viagem da regra. Fala 2 horas 65 da Gol, 1962, abordado 4 horas 17, Campinas alterna para o táxi. Vitorinho de Juliette, livre acionar, chame para o táxi. Gol 9098, tem condições de decolagem assim que autorizado pela torre? Afirmativo. Ali mantém pista 10, gol 9098. Ali mantém pista 10, gol 9098. Júlia, autorizado. Táxi até a Oscar, já na Oscar, para ingresso. Livre decolagem pista 10, vento 150 graus 99. Livre decolagem pista 10, gol 9098. Vitorinho de Juliette, ali mantém pista 17, agilizando para a decolagem. É o Júlio, forma o tráfego na final da 10, se o senhor agilizar, decola antes, senão a gente vai esperar o tráfego na final, ok? Júlio, livre decolagem, então pista 17, vento não 40 graus 99. Vai, vou 2065, quanto espera? 2065 não tem um ponto de espera. Quanto é do mesmo, 2065? Azul 5196, né? Escuta. Afirma, e ele chamar. Azul 5196, continua a aproximação, informa o tráfego decolando da pista auxiliar e da pista principal. Ambos não interferirão com a sua aproximação. Guardando mais 30 segundos com autorização de pouso. Ciente, 5196. Ajuda de solo? Bom dia, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o portão, confirme? 05, 3896? Portão 5. Obrigado. 96, ponto autorizado, pistão no 0, vento no 30 graus, 99. Livre pouso no 05, 96. Vitorinha Juliette, decola aos 15, aguarde transferência de comunicações. Juliette. Salvador Recife, nível de voo 370, pronto 4. Pronto 4, é gol 184.